verdadeiro Franco. Verdadeiro Franco. Franco na rima, na mira dos tira. Um rimador que para. Nossa. Som de fino trato, hein? Lá do Iporanga, Pentágono. Um abraço aí pra toda a rapa do Iporanga, Bozo. O box é esporte, esporte é saúde. Mas é como diria o dito, vejo e acredito. Meu tempo é finito e comigo é restrito. É isso aí, rapa, a Rádio Criolo Doido FM retorna diretamente do Grajaú, juntinho com você. Estou aí coladinho no seu dial. Ok, rapa, shirts nos botões mágicos aí, dando aquela força. Aí, Laje, aí, Daniel, 3, 2, 1, Amnésia. Aí, Vini, aí, toda a rapa que faz o grafite. Saudações del Criolito. Vocês vão curtir agora um pouquinho do som de Jones Fonte Seca. O cara é realmente muito criativo, um dos grandes talentos lá do Jardim Eliana. Aqui no Jardim Eliana também tem DJ Grelo. Aê, Jaleco das Antigas. Aê, Jair, valeu por ter emprestado aquele din-din quando eu precisei, hein? Tamo envolvido nisso aí, eu estou aqui na Criolo Doido FM. Putz, horrível como locutor. O locutor oficial é Borracha, o Master, o Yoda, o dos cabelinhos cacheados. Ele, nada mais nada menos que Borracha. Borracha, guardo você no próximo projeto. Então vamos curtir um pouquinho de Jones Fonte Seca, hein? Não é em vão. Vão do cérebro, o verso vai. É importante pra quem gosta de canções reais. É lindo isso, é lindo, lindo. Grajaú, vamos dar um giro aí, criatividade total dessa rapaziada do Hip Hop, Revolução Periférica. Muito bom, hein? Aí, Leandro Gordinho, o pessoal do Povo Pobre. Que coisa legal, que coisa legal. Sem mais delongas, vamos lá curtir um pouquinho de Jones Fonte Seca. Borracha, vai perder o emprego, meu amigo. Aquele abraço do Criolo Doido do Grajaú pra vocês. Revolução Charts. Se achar importante ou não se achar, entendeu? Você não dita as regras. A diferença de que se considere ou não, a importância de que se consegue a consciência pra apertar o rec. Se teu rap não é em vão, não é em vão, no vão do cérebro, o verso vai. É importante pra quem gosta de canções reais. A diferença de que se considere ou não, a importância de que se consegue a consciência pra apertar o rec. Se teu rap não é em vão, não é em vão, no vão do cérebro, o verso vai. É importante pra quem gosta de canções reais. Segundo nome, Carlos, o mesmo de Roberto. Sempre achei que minha mãe previa importância, agora eu tô certo. No surgimento do pensamento, segmento sobre o luar. Posso luz própria na rua, hora púrpura. Sempre tem um policial sem graça querendo me entrevistar. E quer saber nessa viagem que eu carrego na bagagem? Eles digam que um órgão chamado mochila leva identidade. Brasileiro, tô ok, doer, diga-se de passagem. Namoro no Ibirapuera, pôr do sol em Copacabana. Minha importância vai além do que ser compatriota de Pelé e residente da terra do samba. A diferença é de que se considere ou não, a importância é de que se consegue a consciência pra apertar o rec. Se teu rap não é em vão, não é em vão, no vão do cérebro, o verso vai. É importante pra quem gosta de canções reais. A diferença é de que se considere ou não, a importância é de que se consegue a consciência pra apertar o rec. Se teu rap não é em vão, não é em vão, no vão do cérebro, o verso vai. É importante pra quem gosta de canções reais. Aí, tira a base pela minha vizinhança, sou pessoa granfina. No da frente de casa, várias risadas e vários copos fiados de caipirinha, que o mundo inteiro aprecia, paga a vista e o triplo. Então, é assim. Vou largar o importante pelo termo importantíssimo. Meu contato sanguíneo com alicerce, meu rap diz. Neto de fazendeiro, sobrinho de costureira, primo de faxineira, parente de quem alimenta, veste, limpa a cara do país. Dando vida, dignidade, assim eu fiz. A cara da Bahia, de todos os santos, tá na assinatura o mesmo Santos que Drummond deu vida pro 14 bis. A diferença é de que se considere ou não, a importância de que se consegue a consciência pra apertar o rec. Se teu rap não é em vão, não é em vão, no vão do cérebro, o verso vai. É importante pra quem gosta de canções reais. A diferença é de que se considere ou não, a importância de que se consegue a consciência pra apertar o rec. Se teu rap não é em vão, não é em vão, no vão do cérebro, o verso vai. É importante pra quem gosta de canções reais.